Ouça agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o turismo da cidade de Foz do Iguaçu tem como um dos principais públicos justamente o turista paranaense. Os pilares do turismo do estado do Paraná normalmente são citados aí como Foz do Iguaçu em primeiro lugar, Curitiba e o litoral paranaense. Atrativos como Vila Velha e também a cidade histórica da Lapa são razoavelmente conhecidos. Regionalmente temos aqui o Lago de Itaipu e suas prainhas artificiais, mas apesar dos esforços para a regionalização do turismo, o que se percebe aqui no estado é que o turismo do Paraná continua desconhecido para a maioria dos paranaenses. E aí fica uma pergunta que nós deixamos aqui, inclusive a você, ouvinte, que está nos acompanhando. Você conhece o estado do Paraná? Muitas vezes, para nós, algumas cidades são apenas placas de estrada, locais de passagem para outros estados, pontos de parada na beira da rodovia ou então pontos aí de referência no noticiário, mas não necessariamente um destino turístico. E fica sempre aquela indagação, né? Porque muitas vezes fala-se que o paranaense acaba não valorizando a cultura do próprio estado. Pois bem, em primeiro lugar é preciso conhecer para valorizar, né? E uma passagem, um passeio aí pelos atrativos, pelas cidades do estado do Paraná, pode servir aí como ponto de partida para este processo até de autoconhecimento. No programa de hoje vamos abordar este assunto, inclusive com entrevista do presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimenez. E lembrando que você pode interagir conosco, contatos aqui com o CBN Turismo, twitter.com/CBNFoz, facebook.com/CBNFoz e também nosso endereço na internet, cbnfoz.com.br. Hoje é 21 de março de 2015. Bom dia! Presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimenez, fala sobre as ações de divulgação do turismo do Paraná para o público interno aqui do estado. Empresária Simone Villanueva é eleita para a diretoria regional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Foz do Iguaçu pode ganhar voo direto com o continente europeu operado pela companhia Alitalia. Festival de Turismo das Cataratas já prepara sua 10ª edição. Fim de semana de muito rock aqui na Terra das Cataratas, 11 horas e 8 minutos. O CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com essas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura já chegando à marca dos 31 graus aqui na cidade de Foz, a umidade relativa do ar de 66%. E os ventos a 8 km por hora. Segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, podemos ter pancadas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo dos períodos manhã e tarde aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Neste momento, daqui até meio-dia, a probabilidade de chuva é de 62%. Para o período da noite, nebulosidade variável, temperatura máxima de 33 graus, sensação térmica na casa dos 35, o que se prevê agora para o período da tarde, ventos de até 28 km por hora da direção noroeste. É o que aponta o CIMEPAR para o dia de hoje aqui na cidade de Foz. Para amanhã, domingo, sol entre muitas nuvens, temperaturas entre 16 e 31 graus. Para segunda-feira, nebulosidade variável, temperaturas entre 16 e 31. Esta é a previsão para o fim de semana e também para segunda-feira aqui na Terra das Cataratas. Aeroportos da região da Tríplice Fronteira estão abertos para pousos e decolagens na jornada de hoje. O Aeroporto Internacional Guarani, em Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este, no Paraguai, opera normalmente. Também o Aeroporto Internacional de Puerto Iguaçu, no lado argentino da fronteira. Com relação às operações no aeroporto aqui de Foz, o voo 4781 da companhia TAM, que deveria ter chegado às 8h44 da manhã, atrasou bastante. Chegou agora há pouco, ou melhor, está para chegar ainda aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A última atualização aí da Infraero, diz respeito, deve chegar às 11h25 da manhã aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu. A última chegada foi a do voo 1922 da companhia Gol, procedente de Curitiba, chegada às 10h55. No Aeroporto Internacional Cataratas. Com relação às partidas previstas aqui para a cidade de Foz, o voo 4787 deve partir às 11h55 da manhã. O horário original era 9h19. O despacho já está fechado para este voo. Voo 1145 da companhia Gol com destino a Curitiba. A partida prevista às 11h40 e aviso de embarque imediato. O voo da companhia TAM com destino a São Paulo acaba de partir também, um voo da companhia TAM aqui do aeroporto de Foz do Iguaçu, e depois as demais operações estão todas marcadas para depois de meio-dia aqui na cidade de Foz. Vamos falar também do movimento nas estradas. Na BR-277, a circulação de veículos segue maior em direção à cidade de Foz do Iguaçu. Conforme o monitoramento realizado pela concessionária Eco Cataratas, é possível observar agora a circulação intensa de veículos na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu. Tenha muito cuidado ao passar por ali e também pelos perímetros urbanos aqui no oeste do estado, especialmente no perímetro urbano de Foz, onde temos agora registro de pequenas filas na passagem pelo trevo da Avenida Costa e Silva. Movimentação maior ali para quem vem da Avenida Garibaldi, na região do trevo do Charrua, e fila de mais de 1,5 km na descida da BR-277 na região da Vila Portes e do Jupira. Na ponte internacional da amizade entre Brasil e Paraguai, neste momento, no alto ali da passarela fronteiriça, o fluxo de veículos está habilitado no sentido Paraguai. Lembrando que devido às obras que acontecem ali no local, apenas uma pista por vez está aberta, né? Um sentido por vez é liberado ali no alto da ponte. Neste momento é o sentido Paraguai. Na sequência será aberta a pista também para quem vem no sentido Brasil. Na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, registro de pontos de lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu, mas nada que fuja aí muito da normalidade do que diz respeito a um sábado pela manhã. BR-469, movimento maior no sentido aeroporto e também no sentido Parque Nacional do Iguaçu. Cataratas do Iguaçu agora com vazão de 2.400.000 litros de água por segundo, quase duas vezes acima do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos e no biênio 2015-2016, a vice-presidência regional oeste da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BH Paraná, será exercida por uma empresária de Foz do Iguaçu. Trata-se da Simone Villanueva, que concedeu nesta semana entrevista aqui à CBN. Acompanhe como foi. Com a Emília Costa Mendes e com o Miguel Alu, nós fazemos essa composição da BH Oeste, né, onde a gente abrange não só os hotéis aqui de Foz, como de toda a região. Isso pegando, inclusive, até a região de Cascavel? Como é que está definida essa regional? Pega a região de Cascavel, sim. Nós temos uma meta hoje de ABH brasileira de termos 4 mil associados. Então, a ideia é Toledo, Medianeira, Cascavel, pegar toda essa região para que possamos atuar de uma forma associativista, forte, né? E podemos defender a nossa categoria, tanto local, quanto regional, quanto nacional. E Foz do Iguaçu, claro, um dos principais polos hoteleiros do Brasil, né? Inclusive com relação à quantidade de estabelecimentos e quantidade de leitos, mas também temos atividade significativa de hotelaria em outras cidades aqui do Oeste. Eu cito até Cascavel, porque quando acontecem eventos de grande porte ali, como é o caso do show rural, também provas de automobilismo, a rede hoteleira da cidade simplesmente não dá mais vazão, não dá mais conta de suportar tanta demanda por hospedagem. A hotelaria, ela vive um bom momento aqui no Oeste do Paraná? Que análise você faz, inclusive? Olha, aqui em Foz do Iguaçu eu posso te dizer que nós temos um crescimento muito grande de meios de hospedagem de pequeno porte, pousadas, hostel e tudo mais. E nós temos também a construção de novos hotéis, novos empreendimentos. Tem aí 5 hotéis prontos para saírem e mais outros que estão no forno. E agora, assim, quanto a Cascavel, eu acho que Cascavel é uma área muito, muito importante também, sabe, do segmento, justamente por causa da representação agrícola e da importância que tem. Você citou um exemplo muito bom, que é essa parte da feira que tem, que lota, né? Foz do Iguaçu, normalmente, feriados também lota e acaba afetando até a hotelaria de Medianeira. Então, você pega assim, um evento, não pega só a hotelaria daqui, você está me entendendo? Acaba pegando outros lugares. Aí você me pergunta, que momento que nós estamos vivendo na hotelaria? Pois bem, nesse exato momento, nós tivemos uma reunião e estamos muito preocupados com o que pode vir em termos de recessão brasileira, né? Porque a situação está muito instável, assim, economicamente falando. O ano passado já foi um ano de desempenho pífio, esse ano a espera é de uma recessão. Foz do Iguaçu é o segundo destino internacional do Brasil. O dólar subiu, o que para a gente é muito interessante, porque atrai muito mais estrangeiro. Mas, por um outro lado, o dólar aumentando também afasta os brasileiros, que são um grande volume de pessoas que vêm para Foz do Iguaçu. E que fazem compras no Paraguai e na Argentina, e com o real desvalorizado, muitas vezes cancelam a vinda para cá, né? Isso, e é o que aconteceu assim, um pouco agora na Páscoa. Eu estive conversando com os hoteleiros e tudo mais, e tiveram alguns cancelamentos, todos de brasileiros, nenhum de estrangeiros, mas todos de brasileiros. Então, assim, eu penso que os cancelamentos aconteceram semana passada, justamente, acho que preocupados por causa da manifestação do final de semana, mas se você pega, por exemplo, o feriado do 21 de abril, ninguém desistiu, está lotada a cidade. Então, quer dizer, a gente, e graças a Deus, esse ano é um ano de bons feriados, né? O ano passado não foi, mas esse ano, e a Copa também atrapalhou um pouco, mas esse ano eu penso que vai ser bom. Não tão bom quanto ano passado por essa recessão, mas eu vejo que vai ser bom. E quando falamos de recessão, é até importante a gente tocar nesse assunto, porque a hotelaria de Foz do Iguaçu, ela trabalha com diferentes tipos de públicos. Temos, né, o público de turistas que vem aqui para fazer seus passeios e que, enfim, os turistas podem reduzir também suas viagens, nem em caso de um clima econômico não muito favorável, mas também um público muito importante é aquele corporativo, o público dos eventos também. Essa situação de uma menor atividade na economia pode prejudicar também os hotéis de Foz do Iguaçu quanto a esta área bastante lucrativa que é a área de eventos? Guilherme, essa área eu penso não ser tão afetada, porque os eventos, eles são feitos com 1 ano, 2 anos de antecedência, a programação dos eventos. São muito poucos os eventos que acontecem, são decididos no mesmo ano e acontecem no mesmo ano. Então, o Convention Bureau tem feito um trabalho maravilhoso de captação e de busca de novos eventos. E nós vemos assim, que outros hotéis estão investindo bastante nessa área e estão buscando também não preencher esse espaço. Então, na minha opinião, Foz do Iguaçu, em baixa temporada, tem o que salva muito são os eventos. E nós temos que investir muito, muito, muito dentro desse segmento, porque ocupa toda a hotelaria, não são só 2, 3 hotéis, não, são 20 hotéis, 30 hotéis que são ocupados com esse público de eventos. Prioridades para esse biênio 2015-2016, nesta vice-presidência regional, né, da ABIH, aqui no oeste do Paraná. O que é que já está em pauta, já está no roteiro, o que é que pode ser trabalhado, quais são os principais eixos aí definidos? Bom, nós temos que, como eu te falei, nós temos como meta aumentar a representatividade, mas assim, nós temos que pensar também em atuar muito próximo ao que está acontecendo com o governo, porque tanto local, quanto estadual, quanto nacional, existe uma tendência muito grande de se aumentar os impostos. Os empresários já estão vivendo de uma forma muito estrangulada. E quem gera geração de empregos no país é feita pelos empresários, em sua maior parte, seja micro, como seja grande empresário. E a taxação de impostos está muito elevada. E assim, nós estamos numa luta constante para que haja uma responsabilidade fiscal por parte do governo, para não ficar pondo a mão no bolso do empresariado, porque o empresariado já está se sentindo muito lesado, como também o próprio povo brasileiro se sente muito lesado. Quando você tem serviço, quando você tem um retorno daquilo que você paga, não se esperneia tanto, certo? Mas o problema é esse não retorno. E pesa para o pequeno empresário quanto para o grande. Então, nós da BH, nós procuramos estar sempre próximo, sabendo o que está acontecendo, para ter uma atuação bem constante. E isso, em Foz do Iguaçu, graças a Deus, nós contamos com o Tour, contamos com o sindicato, contamos com a BH, com o Convention, nós trabalhamos muito juntos e com a Associação Comercial, para atuarmos nesse sentido de proteção da classe. É um trabalho muito bom que tem sido feito conjunto, tem dado muito certo, graças a Deus. Pois é, a questão da carga tributária é o que você falou, né? A questão não é pagar imposto, a questão é não ver o retorno desse dinheiro. Isso é algo que o cidadão, quando vai no supermercado, quando vai no posto de gasolina, também tem essas mesmas queixas com relação ao que não se vê mesmo o uso, né, o retorno correto desse investimento. Agora, com relação até à gestão interna das empresas de hotelaria, a gente acompanha com o Sindicato de Hotéis um constante esforço aí no sentido de se trazer uma profissionalização completa nos setores da hotelaria aqui de Foz do Iguaçu, que já é, inclusive, podemos comparar com outros destinos, uma das hotelarias aí, podemos dizer, mais profissionais do Brasil. Vai haver algum sentido, algum esforço nesse sentido também, de se trazer ações de capacitação voltadas às empresas, aos gestores aqui de Foz do Iguaçu? Tem duas ações que são os nossos eixos principais, né? Um é essa capacitação tanto de gestores quanto de funcionários da hotelaria. E, nesse sentido, nós temos um parceiro muito forte, que é o SEBRAE e o Sindicato de Hotéis. Nós trabalhamos muito juntos, porque, como eu te falei, esse aumento de pequenas empresas e hostels está fazendo com que são pessoas que estão trabalhando de uma forma que ainda não sabem fazer uma gestão profissional. Então, nós procuramos oferecer formas de eles se aprimorarem, melhorarem. E o que acontece é o seguinte, o empresário também não tem muito tempo para ficar sentado. Exatamente. Sabe? Então, nós procuramos fazer isso. Por exemplo, tem um café da manhã que nós trazemos todas as novidades, os assuntos mais... O que está mais em pauta, nós trazemos para em 2 horas, 3 horas a gente poder elucidar isso, e entre empresários também. Trazemos esses cursos de aperfeiçoamento. E uma outra bandeira nossa é a questão da divulgação hoje da hotelaria de Foz do Iguaçu. Acabei de voltar de um evento, do maior evento de turismo da Colômbia. Um mercado maravilhoso, fantástico. Só que, assim, as operadoras todas que nós fomos visitar falavam, não, Foz do Iguaçu nós fazíamos em 2 dias. Um dia na Argentina, um dia no Brasil e depois vamos embora. Foz do Iguaçu não é 2 dias. Foz do Iguaçu é no mínimo 4 dias. Então, onde é que nós estamos errando, certo? Porque nós não podemos pensar que eles estão errados. Não, nós estamos errando em não saber vender da forma certa. Então, nós vamos fazer capacitações, vamos apresentar o nosso destino, vamos apresentar tudo que tem, o Parque das Aves, vamos apresentar Itaipu, vamos apresentar o Dreamland. Sabe, assim, as pessoas têm condições de ficar aqui 4 dias ou até mais, só que não conhecem. Então, essas capacitações, esses treinamentos para operadores, para agentes de viagem e os roadshows, que são levar os hotéis daqui ao destino para encontro com operadoras e para poder vender o seu produto lá. Essa para mim é um grande desafio. Conversei com a Simone Villanueva, vice-presidente regional da BH aqui no Paraná. Muito obrigado pela presença aqui na CBN. Obrigada, Guilherme. Obrigada, ouvintes. Um bom dia. CBN Turismo. 11h27 e Foz do Iguaçu pode ganhar um voo direto com o continente europeu. As negociações com a companhia Alitalia encontram-se em andamento. Detalhes com Juliane Silva. O Paraná poderá ter em breve um voo internacional sem escalas entre Foz do Iguaçu e a Itália. O assunto foi tema de reunião nesta quarta-feira em São Paulo da vice-governadora Cida Borghetti com o executivo-chefe da Alitalia, Silvano Cassano, o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, e outros representantes da empresa italiana. A vice-governadora explica que os executivos da Alitalia, a maior companhia aérea da Itália e uma das mais importantes da Europa, se interessaram pela proposta apresentada pelo Estado do Paraná. A empresa fará as análises técnicas e financeiras do voo, combinando turismo e carga. De acordo com ela, uma das possibilidades para assegurar a viabilidade econômica do trecho é a rota fazer Itália, Foz do Iguaçu e alguma capital do Mercosul. Vislumbrou-se realmente uma possibilidade muito real de colocar Foz do Iguaçu, Paraná, no mapa do mundo. Né? É um voo internacional sem escalas direto de Milão para Foz do Iguaçu, tendo a possibilidade, inclusive, de uma integração com uma capital do Mercosul, dizendo que Foz do Iguaçu, Assunção, uma hora de voo, a Buenos Aires, uma hora, Montevidéu, uma hora. Santiago, uma hora, uma rota internacional importantíssima, né? Colocamos o Paraná e Foz do Iguaçu especificamente na mais nova rota internacional do Brasil. A empresa vai estudar ainda a melhor opção para a partida do voo, Roma ou Milão. Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, a nova rota sem escalas para Foz do Iguaçu vai impulsionar ainda mais o turismo da cidade. Foz do Iguaçu é o segundo principal destino turístico de lazer no país entre estrangeiros, atrás apenas do Rio de Janeiro. O prefeito explicou ainda que o aeroporto da cidade possui as características para atender aviões utilizados pela Alitalia. Juliane Silva para a CBN Foz. 11h29. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre as políticas de divulgação dos atrativos do Estado para o público paranaense. Deixamos aqui a pergunta, né? Você conhece o Paraná? CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento aqui na Terra das Cataratas já está na casa dos 32 graus. E na Ponte Internacional da Amizade, o fluxo de veículos para você que está indo em direção ao território paraguaio é preciso esperar. Neste momento, apenas o sentido Brasil está habilitado ali no alto da ponte. Lembrando, né, que devido às obras, somente um sentido por vez é aberto para o tráfego de veículos ali no alto da ponte. A boa notícia, né, de que você, a partir da semana que vem, a expectativa aí de que na semana que vem seja terminada esta etapa da obra ali no alto da ponte, tudo saindo como previsto, o tráfego volte a ser liberado nos dois sentidos simultaneamente ali no alto da Ponte da Amizade. E hoje, dia 21, várias ações estão sendo realizadas aqui na cidade de Foz do Iguaçu com relação ao Dia Mundial da Água, que é celebrado amanhã, dia 22, domingo. Desde as primeiras horas do dia, nas imediações do rio Tamanduá, equipes da Sanepar e também de várias entidades estão realizando um mutirão de limpeza neste rio, que é afluente do rio Iguaçu e abastece cerca de 30% da população de Foz, incluindo toda a área ali do corredor hoteleiro da Avenida das Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu. Exposições fotográficas estão disponíveis para homenagear a questão da importância da água como recurso natural e também ferramenta fundamental de sobrevivência. E quem for também ao Zoológico Bosque Guarani aqui em Foz do Iguaçu vai poder conferir trabalhos alusivos ao Dia Mundial da Água. E faltam agora cerca de 90 dias para o Festival de Turismo da Terra das Cataratas aqui em Foz do Iguaçu. Festival de Turismo das Cataratas, né? Chegando à sua 10ª edição neste ano de 2015, que já encontra-se com mais de 85% dos espaços não apenas reservados, como contratados para a feira de turismo que acontece no Hotel Rafaim entre os dias 17 e 19 de junho. A expectativa deste ano é de mais de 600 expositores e também mais de 6 mil visitantes aqui na Terra das Cataratas, prestigiando, né, os atrativos de Foz, conhecendo os produtos expostos aqui e também os demais destinos que vêm até a cidade para expor suas atrações. CBN Turismo. Divulgar o Paraná para os paranaenses, incentivar o turismo regional. Estes são alguns dos objetivos da Paranaturismo, empresa ligada ao governo do estado. O presidente da Paranaturismo, Jacó Gimenez, concedeu uma entrevista especial nesta semana à CBN Curitiba e conversou com Nelson Martins, com Luiz Geraldo Mazzi e também com a Maíra Gioia. Acompanhe. No final do bloco anterior, a pergunta foi: você conhece o Paraná? Sobre esse assunto, vamos conversar com Manuel Jacó Garcia Gimenez, que é o presidente, o diretor-presidente da Paraná Turismo. O estado hoje tem 14 regiões turísticas e está comemorando o centenário do setor turístico. Jacó Gimenez, o que o Paraná tem hoje para oferecer para os paranaenses? Bom dia, Nelson. Bom dia, Maza. Bom dia, ouvintes. É muito importante a abertura desse bloco, porque o Paraná precisa ser descoberto pelo paranaense. E para isso, nós propusemos como estratégia de ação governamental da Paranaturismo e a Secretaria de Estado de Turismo, o Paraná Turístico. Então, as nossas ações focam o Paraná Turístico. São 14 regiões turísticas. Isso é fruto de um trabalho, Nelson, de mais de 20 anos de municipalização e regionalização do turismo. E é um esforço institucional, em parceria com governos municipais e com instâncias de governanças regionais, para, primeiramente, o município se preparar para divulgar o que ele tem de bom, um site, suas festas, seus valores, seus orgulhos. E, por outro lado, você apoiar os empreendedores. Há pouquinho nós estávamos falando aqui com o Maza, no Termas de Jurema, da família Miguel, que esses empreendimentos que estão no mercado, eles tiveram um sonho, tiveram uma ação familiar, empresarial, e precisa de apoio. Então, a mostra das regiões turísticas é para acolher esse universo de municípios interessados e empreendedores, para você colocar isso no mercado. Agora, quando você coloca o seguinte: bom, nós temos os centros maiores, Curitiba, Litoral, Ilha do Mel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa. Agora nós queremos mais, nós queremos fazer uma verdadeira ciranda nesse estado, para que as pessoas possam, os do interior, conhecer o litoral. O do litoral e da capital, por exemplo, conhecer as maravilhas do nosso Rio Paraná, sem esquecer das etnias, do nosso centro, da nossa colonização. É um Paraná muito rico que precisa ser transformado em fato econômico. Este é o grande desafio. Tá, como é que faz isso, então, para dar esse grande salto? Bom, então vamos lá. Esse assunto já foi pensado por muitas pessoas que me antecederam. Só que eles não tinham um cenário apropriado. Qual é esse cenário? É o cenário que nós estamos vivendo hoje de incertezas econômicas em nível de Brasil e a nível também de Estado. A partir do momento que você tem essa situação que alguns chamam de crise, e eu prefiro chamar de oportunidade, as pessoas saem da sua zona de conforto, ou os agentes de viagem, os transportadores, o pessoal da hotelaria, dos restaurantes, entendeu? Então hoje nós temos um clima de diálogo. Isso é muito raro de você ter essa condição. E aí nós estamos colocando como proposta você trabalhar o que o Paraná tem de emergente. Nós temos, por exemplo, o Paraná das Águas, ali do litoral dos grandes rios, dos grandes reservatórios, já uma malha de empreendimentos, e que isso não tem conhecimento, não é de conhecimento estadual, isso é mais conhecimento local, regional. Nós queremos por um site, nós queremos com instrumentos de divulgação, oportunizar isso. Nós temos os nossos parques federais e os nossos parques estaduais, que têm as suas áreas de entornos. Os parques funcionam como captador de interesse e o entorno funciona como prestação de serviço. Nós temos uma notícia muito boa, que a Copel está retomando o turismo nos reservatórios do Rio Iguaçu. E ao lado disso, rotas que foram feitas, Rota do Rosário com um foco religioso, a Rota dos Tropeiros, cultural, histórico, e aí você tem a Rota do Café. Então nós temos hoje um cenário de pegar todos esses esforços e colocar na vitrine, colocar no balcão, e de uma maneira inteligente, diminuindo custos, aproveitando períodos onde baixa a procura, a gente criar um passaporte para que o paranaense conheça o nosso Paraná. Estamos falando com o Manuel Jacó Garcia Jimenez, diretor-presidente da Paraná Turismo, sobre as iniciativas para transformar o Paraná, que é belíssimo, em um Paraná turístico. Por exemplo, na a região do Sudoeste, no Vale do Iguaçu, muito antes das Cataratas do Iguaçu, nós temos ali uns 200, 100 quilômetros antes, temos vales belíssimos com partes alagadas por outras barragens e locais muito bonitos e que não tem a mínima divulgação, ou não teve até agora, a não ser para consumo muito local de quem está lá próximo. Temos a região central aqui, Prudentópolis, com cachoeiras maravilhosas. Nós temos o litoral norte do Paraná, com Superagui e todos os seus segredos, porque até agora não foram desvendados, não foram, os paranenses não chegam até lá. Se você comparar o Paraná com outros estados, você vai chegar à conclusão de que Santa Catarina é maravilhosa e todo mundo sabe disso. Que o Rio de Janeiro é maravilhoso e todo mundo sabe disso. Que o Carnaval de São Paulo está cada vez mais maravilhoso e todo mundo sabe disso. Por que no Paraná não sabemos disso em relação às nossas próprias riquezas? Pois é, Nelson, isso é uma grande questão. Não querendo ser simplista, o que atrasou esse conhecimento e esse desfrute, eu considero que é a riqueza do nosso estado. Como o nosso estado tem outras fontes de riqueza, de uma certa forma, essa riqueza turística, ela ficou de uma certa forma guardada. Ela não teve o momento que teve no passado os agronegócios, a agricultura familiar. Então ela foi acontecendo e esperando esse momento para que isso virasse, vamos chamar, a verdade. Quando a gente fala de virar a verdade, quando o paranaense observasse o seguinte, mas espera um pouquinho, se Santa Catarina é o que é hoje, é que eles encontraram dificuldades de desenvolvimento econômico e, por amor à terra, eles exploraram o que eles têm. O que que eles têm? Eles têm um litoral magnífico. Está aí Florianópolis. Florianópolis desbancou Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu era o segundo destino internacional mais visitado. Hoje nós perdemos para Florianópolis. Nós temos que correr atrás disso aí. Aí você tem o interior de Santa Catarina com as etnias. E viva a Alemanha, e viva a Itália. Então eles não perdem nada. Você tem neve, e viva a neve. Nós temos um estado territorialmente maior, nós temos diversidades mais competitivas, mas como nós tínhamos e temos, graças a Deus, outras fontes de riqueza, o turismo ficou na espera. Agora, no momento que você vê a agricultura encontrar dificuldade, com o segundo ano caindo o valor bruto de produção, a indústria também com dificuldade, isso desemboca no comércio, no serviço, eu tenho a convicção que o setor que está mais no jeito para virar um fato econômico, para encher os olhos, e o nosso orgulho é o turismo. Eu estimo que em 2 a 3 anos nós vamos ter uma outra realidade, mostrando o campo, o litoral, pegando os caiçaras, os ribeirinhos, os caboclos, e para isso uma opção de parceria. Por exemplo, a Copel, até agora, ela não participava do Conselho Municipal de Turismo. Nós já estamos revertendo isso para chamar a Copel, porque o Rio Iguaçu tem inclusive um projeto da Copel que chama Tributo ao Iguaçu, porque é o Iguaçu que praticamente fez a Copel. Ali você tem um conjunto de reservatórios, ali você tem duas, a Tractbel tem dois lagos. Se você vê aquilo ali, a iniciativa privada fez a parte dela. Condomínios próximos ao lago, torneios. Agora o que precisa? Precisa uma ação com os municípios e com as companhias de energia. E isso a gente vê que é possível. O que você está me dizendo é que finalmente o Paraná vai ter uma política coordenada de turismo? Perfeitamente. Veja bem, a Paraná Turismo, vamos voltar um pouquinho. Em 69, foi criada a Paranatur, Empresa Paranaense de Turismo. A Paranatur tinha bens, a Paranatur tinha capital. Essa empresa teve toda uma contribuição, depois foi transformada em uma fundação pelo Álvaro Dias e depois mais tarde pelo Jaime Nery foi transformada na Paraná Turismo. Então nós temos um histórico, só que esse patrimônio nunca foi colocado na agenda de governo como prioridade. O turismo sempre era algo periférico e complementar. Vamos falar então do turismo no foco principal, que é gerador de riquezas, de emprego e de fomentador da atividade econômica. Onde podemos chegar no Paraná nessa linha econômica, financeira, de resultado para os paranaenses? Muito bem, então vamos lá. Nós temos 12 modalidades de turismo. Eu vou chamar a atenção inicialmente de turismo de negócios e eventos. É, sem dúvida, um grande instrumento de geração de renda essa estratégia. Então, o que que o Sebrae fez? O Sebrae criou um projeto, que é um estrangeirismo mais, que na verdade é o turismo de incentivo, o turismo de viagem de incentivo, corporação, eventos e acontecimentos. Então, as 6 maiores cidades do Paraná já estão apostando no mais. Eu pertenço a algumas organizações, eu sou vice-presidente do Maringá e Região Convention Visitors Bureau. E Maringá, que é uma dessas cidades do Projeto Mais, o grande negócio é o turismo de eventos. Cada evento que você traz, você vai irrigar dezenas de outros negócios. Além do turismo de moda de Maringá também. Perfeitamente, aí você falou moda, você falou tudo. É Maringá Cianorte, ali tem a rodovia da moda. Nós temos o turista, vamos chamar assim, comprista, que são ônibus e ônibus diariamente, que visitam Maringá, que visitam Cianorte, que fazem grandes negócios, isso é o turismo de compras, que também é o turismo de negócios. Ao lado disso, nós temos o turismo religioso. Você veja bem o litoral, com a festa do Divino, com a festa da Padroeira, Nossa Senhora do Rocio, com a Rota do Rosário, os santuários, já é uma estrutura que já está pronta e com um pouco de acerto, de complemento, você pode ter impactos econômicos. Falei de 2 modalidades. Vamos pegar o turismo cultural, porque, na verdade, aonde que o Paraná Turístico vai colocar os seus alicerces, são 4 pontos. Primeiro é o turismo natureza. O Paraná é um estado que tem Mata Atlântica, nós temos Cerrado lá em Campo Mourão, nós temos a fauna, a flora, as montanhas, os morros, os lagos, as cachoeiras, os cânions. Aí você tem o turismo cultural, as manifestações, os museus. Aí você tem o turismo econômico, por exemplo, você pega a Coamo, que é uma das maiores cooperativas singulares do mundo. Ela recebe visitantes semanalmente e não lança isso como turista, lança simplesmente como marketing institucional. A tarefa do professor Jacó e das lideranças é mostrar o que a América, a Ásia aprendeu. Trouxe gente de fora, consumiu bens e serviços, é o nosso amigo, é um visitante, mas é o turista. Estamos conversando com Manuel Jacó Garcia Gimenez, que é o diretor-presidente da Paraná Turismo. Vamos a algumas participações de ouvintes com Maíra Gioia. Nelson César, ele diz o seguinte a respeito da entrevista. Primeiro, arrumem o litoral com infraestrutura, pois faz 15 anos que eu não ia ao litoral paranaense, fui o ano passado e não mudou nada. É a opinião do César. Ele continua dizendo o seguinte: vou continuar a frequentar o litoral de Santa Catarina. Paraná deixa a desejar em turismo, espero que melhorem. É a opinião então do César. Tem também a participação do Fábio, que ele diz o seguinte: sugiro a Copel viabilizar a picada do Cristóvão até a Janela Conceição. Esta trilha linda fica em Antonina e começa onde era localizada a antiga usina do Cotia, numa comunidade chamada Bairro Alto. É o que menciona o Fábio. Tem também mais uma participação, final de telefone 9791, diz o seguinte: professor Jacó falou muito bem, temos de diversificar o processo de criação de riqueza. O turismo e a pesca têm sido negligenciados. Eles serão a saída não só para o Paraná, mas para o Brasil. O turismo é a bola da vez. Menciona, então, o ouvinte com o final de telefone 9791. Nelson? continuar falando então com o professor Manuel Jacó Garcia. Posso Gimenez comentar? Com certeza, deve comentar, inclusive vamos começar pelo litoral. Legal, então vamos lá, litoral. Olha, eu estou na gestão regional de turismo há 20 anos, na região de Maringá e Vale do Rio Paraná. Há 20 anos eu escutava assim, olha, o litoral é prioridade, o litoral é prioridade. Eu estava esperando o litoral ficar acabado para a minha região ser beneficiada. E o que é que a gente observou ao longo de 20 anos? O litoral não foi prioridade. Então, o deputado Douglas Fabrício, que é o nosso secretário, ao me convidar para essa função, falou, professor, monte uma proposta. Então, eu estou pegando e vou focar prioridades. Então, no Paraná Turístico, o litoral vai ser a prioridade número um. Eu vou estar abrindo, meu caro ouvinte, mão daquilo que eu vivo na minha região, do potencial, porque ou a gente acerta o litoral, ou nós vamos ficar desacreditados. Então, por exemplo, o litoral precisa do quê? Precisa de continuar o saneamento, precisa a questão de ter duplicação, precisa de novas vias, precisa melhorar o embarque para a Ilha do Mel, precisa ter uma política para os municípios terem arrecadação que, por incrível que pareça, lota de pessoas, mas não deixa impostos como deveria deixar para os municípios. Eles vão ter uma política de arrecadação. O nosso litoral é muito amador. Nós temos que ver a infraestrutura, a competência, o atendimento. Nós temos agora que antecipar o verão do ponto de vista de fato. O pessoal, nós estamos criando agora o pré-verão como uma estratégia que o verão do Paraná começa mais cedo. Então, o litoral, só que o que eu coloquei para o secretário? Nós vamos ter que ter um conjunto de secretários para dar conta do litoral. E eu quero envolver o bispo de Paranaguá nesse processo. Eu quero envolver outros empresários, porque o Paraná precisa do litoral e nós não podemos adiar mais. Foi falado em pesca, já juntando uma outra manifestação. O turismo de pesca é um grande negócio. Você tem a pesca no litoral. Agora, eu sou do interior. Quando eu chego no litoral, para mim é festa. Agora, eu quero pescar. Aonde que está a informação que tem pesca no mar, pesca marinha? Existem as pescas, mas isso tem que ser melhor organizado. Agora vamos lá para as águas doces. Nós podemos fazer o melhor e mais diversificado torneio de pesca do nosso país, porque nós já temos pesca do Dourado, do Pintado, do Jaú, do Piauçu, da Piapara. Temos até em São Mateus do Sul a pesca lambari, que é um grande sucesso. Nós temos pesca do Tucunaré, nós temos pesca da Corvina. Agora isso, Nelson, precisa ser organizado. O maior problema nosso no Paraná chama-se organização dos segmentos. É organizar, é colocar isso num site, colocar isso num guia de publicação. E agora você vê a questão de Antonina. Antonina tinha tudo para ser a nossa Paraty. Agora Antonina tem que vencer uma situação. É porto, é turismo, é porto. E a questão da Copel... A partir do momento que a Copel reabre o turismo, que estava temporariamente, ela tinha se afastado para o Rio Iguaçu, ela assume o compromisso, aonde ela se instalou historicamente, ela vai estar aberta. Agora, o que nós precisamos é que tenham governanças municipais, proponentes, que estaremos juntos para embalar esse sonho. O Paraná pode muito mais e o turismo pode ser a resposta. Conversamos com o professor Manuel Jacó Garcia Gimenez sobre o turismo no Paraná e o que precisa fazer. Em resumo, professor, para fecharmos, precisa de organização, organizar o que temos, melhorar a estrutura e melhorar a visibilidade. E eu sou do fazejamento, não esperar tudo ficar pronto para dizer que é turístico. Vamos fazer pensando e pensar fazendo. Essa entrevista, portanto, o presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimenez, a Nelson Martins, Luiz Geraldo Maza e Maíra Gioia na CBN Curitiba. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbncuritiba.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 58 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E olha, não esqueça, neste fim de semana agora, na madrugada de hoje para amanhã, né, de sábado para domingo, termina o horário de verão no Paraguai. O Paraguai agora está na mesma hora do Brasil e terminando o horário de verão ali no país vizinho. Então o país volta a ficar uma hora atrás em relação ao território brasileiro e também ao território argentino. Vamos agora às opções de festas para este sábado nas casas noturnas aqui de Foz e região. Hoje, dando continuidade aí às celebrações celtas no Zeppelin Old Bar, tem a Invasão Pirata com a Confraria da Costa. No Balinas Pub, o Festival Iguaçu Rock. Na ONU Music Hall, o melhor do funk com três DJs na noite de hoje. No Woods Bar Sertanejo, com Munhoz e Mariano. Esta é a programação para este fim de semana nas principais casas noturnas aqui da região de fronteira. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 21 de março de 2015. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Fique na sequência com o programa Revista CBN em rede nacional. CBN Turismo.